dentro de um casarão, moravam apenas três pessoas: a mãe, a filha e a tia. E lá dentro, a filha estava ao lado da sua mãe impaciente. Mamãe, termina logo a costura desse vestido, eu vou perder a hora da festa. Aí a mãe lá, mal enxergando o lugar onde passava a agulha e fazia a costura, e a filha do lado reclamando: mãe, a senhora não aprontou pra hora? Puxa vida, olha só, a senhora tá me prejudicando, vai mãe, corre. Aí a filha experimentou o vestido e ela começou a reclamar: ah, tá com prega aqui, tá com defeito aqui, mãe, a senhora não fez nada direito. Minha filha, rápido, tira o vestido que eu vou dar uma ajeitada. Ah, mãe, a senhora tá acabando comigo. E a tia, compreendendo a aflição da sobrinha, mas também acompanhando em silêncio aquela história, não se conteve e disse: minha sobrinha querida, vem aqui do lado, eu quero falar com você. E a sobrinha foi. E a tia disse: podemos conversar lá no porão? Ué, por que no porão? Não podemos conversar aqui? Tia, eu tô atrasada. Ah, tia, por favor, outra hora a gente conversa. Não, minha sobrinha, é que é muito importante. Desça comigo até o porão. Ah, tá bom, vai. Aí desceu, foi até o porão. E a tia parou na frente de um baú. Um baú muito velho, que estava fechado há muitos anos. Vai, tia, fala logo. E a tia disse: olha, quando eu tinha sua idade, a minha mãe estava tricotando uma blusa para mim. Mas eu não gostava daquela blusa, nem da cor. E eu comecei a criticar a minha mãe. E eu reclamei muito. Ela era tua avó, eu reclamei muito, fui grosseira com ela, disse: mãe, a senhora não faz nada direito, essa blusa está muito feia, eu não gosto desse modelo. Mas minha filha, eu só pude comprar esta lã, esta cor, eu não pude ver outro material. Ah, mãe, essa blusa aí não me interessa. E eu nem percebi que estava magoando a minha mãe. E nunca, nunca passou pela minha cabeça que a minha mãe era uma mulher ocupada, que cuidava da casa, da gente, que fazia comida, lavava roupa, e ela não tinha obrigação nenhuma de tricotar qualquer roupa para mim. E eu fui injusta com ela. E a minha mãe disse: filha, eu não estou me sentindo bem, eu vou deixar esta blusa aqui na poltrona junto com a agulha, não mexe não. Depois que eu melhorar, eu continuo. E a tua avó, minha mãe, foi para o quarto. E ela disse: quando eu melhorar, eu darei os últimos pontos. Só que a sua avó e minha mãe nunca melhorou. Pelo contrário, foi piorando e jamais pôde dar os últimos pontos naquela minha blusa. Carrego até hoje esse remorso. E dizendo isso, aquela tia abriu o imenso baú que estava diante dela. E com as mãos trêmulas, pegou uma blusa de lã que já estava velha, mas que ainda conservava a cor viva. E mostrou a blusa inacabada, que tinha uma agulha de tricô presa ainda. E a agulha estava toda enferrujada. A sobrinha, quando viu, disse: nossa! E teve um impulso de pegar aquela agulha enferrujada. Mas a tia disse: não, não, não mexa. Não mexa nisso. Isto está aí. E foi muito importante para me lembrar como eu era egoísta. Como eu exigia coisas da minha mãe. Como eu a tratava mal. Essa agulha aí colocada foi servindo para mudar o meu caráter. Essa agulha aí presa ainda no tricô me mostrou como eu precisava mudar de vida. Por isso, estou te contando essa história, não para te ofender, mas para que você não seja ingrata com a tua mãe. E quando a sobrinha ouviu isso, ela olhou assim com os olhos arregalados, subiu a escada do porão correndo e foi gritando pelo casarão: mãe, mãe, mãe, cadê você, mãe? E a mãe estava lá, aflita, costurando o vestido. Ah, mãe, eu te amo, que vestido lindo, deixa eu vestir. E a mãe não entendeu nada. A filha colocou o vestido e ficou assim, se gabando e dizendo: mãe, que coisa linda, olha como o vestido está bonito. E ela foi para a festa e dizia para todo mundo: eu tenho muito orgulho desse vestido, porque foi feito pelas mãos da minha mãe. E contava para todo mundo. E a partir daquele dia, ela foi uma filha muito mais amorosa, agradecida e mudou de vida. Você que está ouvindo esta ilustração, preste atenção. Quantas e quantas vezes você tem reclamado de coisas, seja com a tua mãe, com teu pai, sem você se preocupar se ele, o teu pai, tinha o dinheiro para comprar aquele tênis que você queria, se a tua mãe tinha tempo de fazer aquela comida especial. E da mesma maneira, com a tua festa de aniversário, com o teu dia a dia, quando você reclama que uma roupa não está bem passada, quando você exige que uma toalha esteja limpa, quando você exige as coisas no lugar, você já parou para pensar que aquela pessoa que cuida de você faz isto por amor e que tem tantas outras coisas para fazer e ainda assim te serve com toda boa vontade e você o tempo todo só reclama? Pois bem, agora eu quero transportar esta história para o nosso Senhor Jesus. Quero que você, que tem sido tão ingrato e ingrata, que reclama tanto da vida, não parou ainda para agradecer a Ele, que o teu coração bate sozinho, sem que você mande, e que o teu pulmão agora mesmo está respirando sem que você faça força, e que você pode ver, ouvir, andar, quando tantas pessoas não conseguem sequer levantar de um leito de dor. Você reclama de tantas coisas, mas se você pudesse ver a obra que Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário, suportando na sua carne os cravos enferrujados e a ponta da lança que fez esvair o seu sangue até a última gota, e Ele fez tudo isso e se sacrificou, apesar de ser tão ocupado e importante, por amor a você. Por isso, não seja ingrato nem ingrata com ninguém, e muito menos com o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele espera que você seja como um verdadeiro filho, filha do Deus Altíssimo. E Jesus disse: porque Ele, o teu Pai Celestial, é benigno até para com os ingratos e maus. Por isso, seja agradecido. Louve a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida. Saia correndo por este grande mundo, dizendo: Deus, Jesus, eu te amo, muito obrigado, o Senhor é maravilhoso para mim. E conte para todo mundo as grandes coisas que te fez o Todo-Poderoso.